Portal do Arrocha. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. O teu sorriso esconde o seu fim de não meu. Tá clara a sua decisão de me deixar. Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio, desse olho vermelho, já chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim. E vai piorar se não falta ligeiro pra mim. Haja colírio, pra esse olho vermelho, já chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua situação de desespero. Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim. E vai piorar se não falta ligeiro pra mim. Dois, o Mingão Arrochado. Grupo Vieira e Mini Mercado Vieira. Alô, Agostinho Vieira, aquele abraço, meu parceiro. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua situação de desespero. Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim. E vai piorar se não volta ligeiro pra mim. Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder.